entende? Por quê? Tudo bem, olha, cheio de gente de rua. Mora milhão, ó. Todos maloqueiros, trombadão, me conhecem. Todos os tira, não, graças a Deus, tira. Tem nojo, tira. Também a gente vai falar essas linguagens que a gente fala, que eles não sabem o que, que é. É, essas linguagens. Casa tá pra morar e uma vida pra ficar sem apanhar e ficar alegre e ficar só, sem sofrer, ninguém só igual sofre, igual essa criança e nasce apanhar. Hoje é dia 10 mesmo, vou bater, não querer mais. É, hoje é dia bom, hoje é dia 10, hoje o bolso vai gritar. Se eu tivesse com um oitão, ou então com a Vichester aqui, eu tinha moral de roubar uma pala dessa daí, certo? E mandar eles me levar até a Heloísa Erondina, o Leiva, Paulo Maluf, só pra me roubar eles. Porque nós que é sofredor, eles não dão nada. Agora pros ricos, certo? Eles dão, eles não prestam.